Navio Pirata número 24, somos todos 7-1. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror what is wrong. Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe, people say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. Olá, bucaneiros deste navio pirata maravilhoso, o navio pirata número 24, chegando muito louco neste feriado, pós-lavada alemã, pós-Blitzkrieg, navio pirata 24, meu nome é Pedro Falcão, hoje vou apresentar aqui, do meu lado eu tenho o Daniel. Sim, sou eu. E você? Daniel, né? Estou triste. Tá triste? Na verdade eu não tô nem triste, tô achando engraçado, cara. Engraçado. Tá tudo muito hilário, cara, tipo... Velho, eu acho que a gente viu um momento histórico ontem, cara. Então, o importante é que a Copa das Copas tem que ter momentos históricos, certo? Por pior que sejam, então, são históricos. Tem que ter um importante histórico. É levar na esportiva, numa nice, na brincadeiragem. Muito bem, e Fernando Muccioli, outro sobrevivente aqui do Blitzkrieg alemão, e aí? Sim, só apenas gassarina em campos de concentração, assim. Exatamente. Coisa fina, né? Foi engraçado que eu tava jogando Final Fantasy na hora do jogo, online, assim. Alguém que tava vendo o jogo, aí tipo, gol da Alemanha. De quem? Da Alemanha. Nossa, gol da Alemanha, né? Aí dali 5 minutos, gol. Da Alemanha de novo? Da Alemanha. Gol de novo! Tipo, gol da Alemanha de novo. Mas tudo bem, né? Faz parte da vida. É. E todas as crianças que apareceram no comercial dizendo que nunca viram o Brasil ser campeão. Agora. Não vai ser agora, tá ligado? Primeiro que não vai ser agora. Segundo que elas vão ter algo memorável pra se lembrar. É, tipo, pelo menos eles viram um momento histórico, cara. Eles presenciaram algo histórico que foi, tipo, mano... Uma lavada das mais brutais, foi cara. Patético. Foi brutal, escrotão, cara. Velho. Foi bem escrotão. Foi brutal, cara. Foi brutal. Muito bem, então nós vamos começar a semana justamente falando... Sobre este assunto e sobre tudo o que isso refletiu na sociedade brasileira em menos de 24 horas. Nossa, né, cara? Mas primeiro vamos falar do jogo, né? Então, Múcio, vocês estavam assistindo Final Fantasy... Eu tava jogando Final Fantasy XIV com meus amigos, fazendo dungeon, fazendo uma raidzinha e tal. E um deles estava, na verdade... Um deles estava com a gente na chamada do Skype, mas não estava jogando, estava assistindo o jogo em paralelo. Sim, sim. E aí começou a tragédia. Vários gols. Nossa, assim, tipo, foi um bagulho inacreditável, assim. Foi, cara. Foi pedrada, velho, o bagulho. Porque, tipo, os caras fizeram, sei lá, 5 gols em 15 minutos. Foi, tipo isso, uma parada assim. Cara, eu liguei a televisão, tava nos 20 minutos do jogo já e tava 4-0. Eu olhei pra aquilo e falei... Não, bugou o placar, não é possível, cara. Isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu sentei na cadeira e fiquei pensando assim, tá... Eu aceitei a realidade da situação, tá ligado? E eu falei, beleza, isso tá acontecendo. Então vai ser tipo que nem nos filmes de esporte, tipo os Mighty Ducks, essas porra, que de repente no final do jogo vai chegar a estrela do time que tinha sumido no jogo anterior, tipo Neymar, no caso. E vai salvar o jogo marcando 10 gols, só que daí acabou o jogo e o Neymar não chegou nem nada. Tá exato, não chegou com o exoesqueleto. Eu tava esperando que ele chegasse com o exoesqueleto e tudo mais, tá ligado? Pra marcar mega gols e tá ligado? Mega gols. Na minha cabeça, tipo, o Neymar ia virar Super Saiyajin e salvar o rolê, tá ligado? Não sei, velho, alguma bosta. Ele ia chutar a bola uma vez e a bola ia valer 7 pontos. Mil gols. Ia ficar rodando o placar. Cara. Mas nada disso aconteceu. Eu esqueço que futebol é chato e normal, tá ligado? Exato. Cara, como assim chato, cara? 7-1, você vai falar que é chato? Cara, se essa Copa teve uma coisa que você não pode dizer que ela é chata, cara. Ah, mas essa é normal, essa Copa, cara, tava foda. Mas a brisa foi... É que, falando assim... Não é a seleção brasileira mesmo, né? Mas é... Porra, cara, mandou muito mal... parece que de repente os jogadores, assim, eu tava assistindo, tipo, de repente, acho que deu 2-0, deu tanto pânico neles, assim, que eles perderam tudo. A moral ação, toda. Né? O controle da parada, assim, tipo, eles perderam, tipo, eles estavam berrando só um com o outro, ninguém entendendo nada do que tá acontecendo e os caras da Alemanha só, tipo, tocando e, tipo... Curtindo, gol, foi tocando, tipo um jogo do Harlem Globetrotters, tá ligado? Foi bizarro, cara. A bainha de moral dos mano tava, tipo, mano, lá embaixo. Foi bizarro porque tava, depois do jogo, você vai ver as análises estáticas que fizeram, que vários jornalistas fizeram e tal. Sim, né? Sim. Que, tipo, falando, meu, tudo errado. Os caras deixando um espação enorme, assim, pra galera fazer jogada que quisesse passar e não. Tocar, foi mó bad trip tudo, do cara. Foi muito mal armado, assim, tipo, deu tudo errado. Assim. Deu tudo errado. A questão é que, tipo, quando o Neymar se machucou no fim do jogo contra Colômbia. Colômbia, né? ficou uma pergunta só, que era, será que o Brasil consegue ou não consegue jogar sem o Neymar, né? É, porque era essa a estratégia do Brasil, né? Toca pro Neymar. Essencialmente. Toca lá que ele faz. É, assim. Neymar resolve. Não, uhum. Neymar resolve. Mas, e eu acho que não só isso, mas é bizarro como a seleção estava emocionalmente presa a um jogador, assim. Sim, uhum. Completamente. Sabe? Eles não conseguiram se segurar a emoção mesmo depois que, tipo, os caras, eles tomaram o primeiro gol, aí o segundo depois, aí foi tipo, puta. Cara, eu imagino se esses caras não sofrem com uma puta, tipo, um complexo de inferioridade, assim, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque, sim. Assim, o Neymar é o astro do time, sim. Ele é o cara que resolve, então, montem todo o bagulho pro Neymar resolver, mas e vocês são, tipo, os coadjuvantes do Neymar, tá sim. ligado? Sim, mas é que eu acho que rola um lance que é, assim, como gente que curte muito esporte de grupos, assim, uhum. sabe? Assim, futebol, basquete, vôlei e tal, eles falam que é normal isso acontecer, assim, de ter uma estrela sempre, sabe? Sim, uma ou duas sim. estrelas e tal. E que, na verdade, parece que dentro, normalmente, o que acontece, assim, quando é saudável que isso acontece, é que os outros caras do time realmente aceitam isso uhum. e, tipo, tentam meio que cuidar dele, de certa forma. Sim, assim, tipo, pelo bem do time, né? Pelo bem do time, assim. Tipo, existe mesmo essa coisa que, tipo, eles não se sentem tão inferiores, precisamente, mas, tipo, eles meio que, tipo, integram psicologicamente que aquele cara que é o líder da manada, sabe? Sim, assim, sim. É o alfa, né? É o alfa, sabe? E rola uma coisa assim, normalmente, tipo, gente que acompanha vários esportes, sempre isso, esportes de grupo, normalmente isso acontece mesmo, assim. Uhum. Mas é o que uma brisa também que a gente até tava comentando antes de gravar, essa questão psicológica mesmo, que, mano, esses caras são moleques, né, cara? Uhum. A gente tá achando que, tipo, não, são os caras que, nossa, eles, puta, eles ficaram perdidos e tudo mais, cara, eles... São uns moleques com 20 e poucos anos. Você, muita gente que tá ouvindo agora, deve ter 20 e poucos anos, não sabe nem o que vai comer pro almoço. Pois não é, sabe nem o que vai ser da vida. Imagina a pressão psicológica em cima desses caras. Imagina você ser jogador da seleção brasileira, maluco. Que tomou 7-1 em casa, entendeu, velho. Entendeu, cara? É foda, é pesadíssimo, fode velho. Fode com a cabeça do cara. Fode com a cabeça do cara. Filho da puta. Tipo, meu, estresse pós-traumático no rolê aí, velho. Sabe? Total. Tendo vários pesadelos com isso pro resto da vida, né? Mas, sim, cara, eu vou ficar mal por um bom tempo, cara. Por um bom tempo. Esses caras, tipo, vão ter que tomar um bom remedinho pra dormir. Velhos. Por um cara. Happy pills, tá ligado? Tipo, mano. Mas o legal é que rendeu vários memes muito bons, tá ligado? Tipo, sim. As fotos da galera chorando e se desesperando ao longo do jogo. Foi engraçado. Foi hilário. Tipo, então, mais marcante pra... Porque a gente esquece quanto que realmente pega no âmago de umas pessoas. Sim, e, cara. Tipo, meu Deus, eu vou chorar porque fudeu. Não, assim. eu acho demais que, tipo, a Globo é muito sádica, tá ligado? Então, tipo, você tem ali slow motion da galera chorando. Eu lembro, o primeiro que pareceu de desespero é tipo uma criança com o chapeuzinho do Fuleco no colo do pai. O moleque tava mal, tá ligado? Tipo, ele, tipo, meu, tem tipo uns três dentes na boca, criancinha, tá ligado? Tipo, eu queria ver o Neymar, tá ligado? Tipo, o moleque zoado em slow motion, tipo, hiper slow motion, tá ligado? Super câmera, tá ligado? Tipo, o moleque das lágrimas escorrendo na cara do moleque, do desespero dele, tá ligado? Cara, sabe como eu acho que essas crianças se sentem, cara? Como aquelas crianças naqueles vídeos de, tipo, show falso do Patati Patatá, leva é tipo isso, 30 cara. Mil crianças ao desespero. É, tipo isso que aconteceu. É tipo aquele vídeo do molequinho que no Natal ganhou uma caixa de Xbox cheia de roupa. Nossa, cara, isso é muito mancada. Esse vídeo tipo, é muito de cortar o coração. É foda, é pesado. Foi isso que aconteceu, tá ligado, com essas crianças. É pesadíssimo, mas, cara. Mas que também, cara, as crianças acho que daqui de um tempo nem vão lembrar mais, né, cara? Olha, assim, cara, falaram até agora, até ontem falavam do Maracanaço, cara. Que foi quando o Brasil perdeu pro Uruguai em 1950 no Maracanã, tá ligado? Então, tipo, se durou 64 anos esse trauma, tipo, até ontem, vai durar... A galera não vai esquecer, cara. Vai durar tipo, muito mais. Porque você tem que lembrar que é a primeira Copa de muito moleque aí, tá ligado? Sim, cara. É a primeira Copa que eles veem que tipo, o Brasil se fudeu brutal. Assim, tá? Tipo, foi fudido, tipo, arregaçado. Britadeira assim. No cu, mano, tá ligado? Eu gostaria de lembrar alguns fatos, assim, algumas curiosidades sobre essa goleada. Factoides. É a maior derrota da seleção brasileira. Sim. Tá? Da história da seleção brasileira. É uma das maiores derrotas em Copa. Sim. Em geral. É a maior derrota em semifinal. Foi a maior goleada de semifinal. Nossa, é fato. E que mais? E o Brasil não perdia em casa. E o Brasil não perdia em casa há 12 anos. Nossa. Que mas, tal, que mas tal? Mas isso que é bacana, que pelo menos, tá ligado? A molecada pode se contentar com o fato de que eles viram algo histórico. Quebrando vários recordes. É, exatamente. Gente, foi histórico, sabe? É a Copa das Copas, seja de qual maneira for. De qualquer jeito, gente, quando falaram que era Copa das Copas, não falaram que era Copa das Copas para os brasileiros. Exato, falou que era Copa das Copas, ponto. Né? Exato, ou seja, exige drama. Exato. Não tem absolutamente nada mais dramático do que o time da casa se fuder. Se fuder, se esfregada, se esfregada. A Alemanha esfregou o Brasil. Nossa, velho. É. Mas eu acho, acho que teve uma imagem de torcedor triste que me cortou o coração, cara. Que o do velhinho. Isso, do tio velho abraçado com a taça. Tio Manuela de português lá, tipo, meu, bigodão, tipo, abraçado com a taça com uma cara de desolada, assim. Nossa, abraço. Mas não é engraçado, depois, dizem que depois apareceu aqui no nosso timelines do Facebook. Ele não tava tão mal assim. Não, ele ficou. Sabe o que ele fez logo depois de terem tirado aquela foto? Ele entregou o troféu pra uma torcedora alemã que tava na frente dele e falou, ó, toma aqui, ó, é muito difícil, mas vocês merecem. Caralho, leva, isso é foda, né, meu? Olha esse tio velho, exemplo de ser humano, de né, fair cara? Play, de fair play. Mas eu acho que assim, a gente vai falar do lado horrível da reação que teve das pessoas, mas tipo, teve uma, eu vi um lado muito legal, assim, da reação das pessoas, tipo, até de quem tá assistindo aqui em casa, né, tipo, até de uma, tipo, a galera no Twitter e Facebook, assim, que foi... Que a galera levou na esportiva, tá ligado? Foi saudável, assim. Foi um jeito bem brasileiro de levar a tragédia, mas foi, tipo... Nossa, cara, puta, começou a torcer a favor da Alemanha, começou a rir. Falou, mas o quê... Mas é que a galera que, tipo, que tá entendendo, que entendeu que... Tipo, tem gente que entende do jeito correto de que, pô, no final do dia é apenas um jogo, tá ligado? Tipo, perdendo ou ganhando, tá ligado? Tipo, você tem que se entreter com a parada, tá ligado? Tipo, não é tão drama, não é o fim do planeta, tá ligado? Exato. Tipo... O importante é o show da parada, todo mundo ficou entretido, no mínimo, entendeu? E de vez em quando você assiste um drama, entendeu, cara? De vez em quando, a porra da Kate Winslet não deixa o Leonardo DiCaprio subir em cima da porra da tábua, entendeu? Exatamente, cara. Às vezes o Undertaker pega o Triple H e enfia ele numa mesa. Exatamente. Faz parte, o drama faz parte, da comédia, né? Mas aí tem o lado ruim da parada. Daí tem o lado churumento da parada, tá pois ligado? Pois é, cara. E que começou... imediatamente, quando no meio da goleada, a galera começou a ficar puta em alguns lugares do Brasil, em geral, né? Tipo, começou quando a galera começou a ir embora do estádio. Começou assim, que foi feio. Isso é coisa de gente mimada. Isso é coisa de gente mimada. É coisa da galera que vaiou o hino do Chile no jogo. Sim, exatamente. Isso é coisa de gente que não sabe ser torcedor, velho. Inclusive, até falaram que o Davi Luiz, que é aquele cara, o Sideshow Bob da do Valderrama brasileiro. Ele chegou, ele tava em prantos, assim, cara, ele chegou. Tava mal, ele tava mal. Eu fiquei com mó dó do cara. Eu fiquei também. Eu fiquei mó mal. E ele tava em prantos e tal, e ele chegou na torcida ali no estádio e pediu desculpas, tá? Desculpas. Falei, não é pra eles que você tem que manter uma galera que tá muito mais tenso em casa, assim, e que realmente curtiu e tava torcendo pela seleção brasileira. Esses caras aí que foram no estádio, é um bate de pau no tá cu, pouco que se fudendo. Nunca foi estádio tá de futebol fudendo, na vida, entendeu? Tá pouco vai se fudendo, tá pouco se fudendo. E justamente, é uma galera que vaiou eles, cara. Vai se fuder, mano. Cara, quando a Holanda... Não, rolou ontem ao longo do jogo, vocês viram, né? Rolou umas puta vaia brutal, velho. Que é isso? Hoje, quando a Holanda tava tomando nos pênaltis contra a Argentina... E depois, quando terminou também, todo mundo aplaudiu. Tipo, os holandeses estavam aplaudindo a seleção deles, entendeu? Porra, tá ligado? E é isso que tem que ser, cara. É, lógico. Porra, sabe? Qual que é? Não, você tá lá torcendo pelo seu time, tá ligado? Você tem que apoiar o seu time. Que camisa que você tá vestindo, porra? Exato. Cai na velha o papo de que brasileiro não gosta de futebol, gosta de ver o Brasil ganhar, né? Exato. O que é terrível, né? O que é terrível. Tem que apoiar a porra do time. Tipo, por bem ou por mal, seu time, tá ligado? Cara. Não tem o que fazer. Exatamente. É bem feio. E aí a gente teve as demonstrações de escrotidão espalhadas pelo Brasil. Pelo resto do Brasil. Acho que no Rio, acho que queimaram um ônibus. Sim. Queimaram um busão? Queimaram um busão. Em Minas Gerais e no Distrito Federal teve saques gerais. Entraram nas lojas, tipo, destruíram tudo, saquearam tudo. Caralho, aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo, uns playboy tá circulando na internet uma foto dos caras queimando a bandeira queimando do Brasil. A bandeira, que pra começar é crime, né? Pra começar é pra início de conversa, tá ligado? É crime. Tipo... Mas, cara, escroto, é, sabe? Não, ainda mais que assim, tipo, se você vai queimar, tem que entender que assim, queimar uma bandeira de um país é uma simbologia ridiculamente é poderosa. Muito pesado, né? É pesado. Então, se você vai fazer, se você precisa cometer este crime. Cara, quem queimava a bandeira era a galera do Iraque queimando a bandeira dos Estados Unidos depois da guerra. Exato, entendeu? Exatamente. É, tipo, num contexto desse que se queima a bandeira. Exatamente. Tipo, mano, é um dedo do meio pro país ali, tá ligado? Entendeu? Agora, quando você pega e faz uma coisa dessas com o país, porque no país que você mora. Porque a porra da sua seleção de futebol do seu país mandou mal no jogo, pau no seu cu, pau no arrombado. Teu cu três vezes, velho. Três vezes, cara. Sete vezes mais um, velho. Exatamente. Porque, pô, vai se fuder, vai aprender a torcer, vai largar de ser mimado, mano. É um jogo de futebol, cara. Abraça a Alemanha e fala, mano, que vocês futebol bem, maravilhoso. Vocês jogaram bem, seus homens robô do caralho. Que futebol maravilhoso. Esses brancos maravilhosos. Esses arianos lindos. Esses arianos maravilhosos. Ah, homens robô. Esses arianos. Ah, mano, mas é foda, cara. Belo chorumão. Tipo, no final das contas, o jogo em si não foi o chorumão do nosso chorumão. O nosso chorumão foi justamente a reação negativa da galera que decidiu queimar a bandeira, saquear a loja. Esse e é fazer o uma, do um caoticar o rolê ali, tá ligado? Exatamente. Isso que é zoado pra caralho. É foda. É foda. Então, se você tá aí xingando o Brasil e queimando bandeiras, você é um puto num pau no cu, cara. E culpando a Dilma. E culpando a Dilma, porque afinal é culpa do PT, tá ligado? É, cara, não. É que assim, né, isso já deveria ser óbvio desde o começo da Copa, né? Mas como, pelo visto, estamos na semifinal e ainda tem gente que não entendeu que uma coisa não tem a ver com a outra, né? É, tipo, a Dilma é a porra do fucking técnico do jogo do time do Brasil, tá ligado? Sim, uma coisa é que a CBF é uma puta de uma máfia, tá ligado? Sim, claro! E tem muitas e muitas críticas que tem que se fazer à CBF, porque a CBF é zoada mesmo, tá realmente. E, inclusive, saiu uma notícia ontem de que o Cafu foi no vestiário da seleção, tipo, querer dar um, pô, valeu, galera, não sei o quê. Sim, sim. E o Marinho lá da CBF não deixou ele entrar, expulsou ele do vestiário, cara. Pô, o Cafu, velho. E, tipo, foi quem Cafu, sabe? Caralho, Cafu, velho, você deixa o Cafu entrar, você deixa o Cafu fazer o rolê dele, mano. Exato, ele falou, não, a gente não quero que ninguém, nenhum estranho entre no vestiário. Tipo, mas estranho, não é um estranho, ele é o Cafu, porra, tá ligado? Tipo, mano, como assim, cara? Tipo, mano. Bizarro, cara. Tipo, foi ele que levantou a porra da taça do Penta, tá ligado? Ele é só o cara que foi o capitão da seleção do Penta, sabe? Tem uma coisa que ele não é estranho, tá ligado? Tipo, velho. Mano, a galera viaja. Mandou mal, hein? Bruta, né? É culpa da Dilma. Esse Marinho é imbecil mesmo, cara. Esse Marinho é imbecil. Não. É culpa da Dilma. É culpa da Dilma. É culpa do PT. A Dilma falou, o Cafu não vai entrar. O Cafu não entra, ele é estranho. É, não é estranho. E o Lula pegou e falou, não entra mesmo, tá ligado? O companheiro não entra mesmo. Mas, tipo, tudo bem. Tem problemas de gerenciamento e de politicagem e de não claro, sei o quê. Certo, mas uma né? coisa é uma coisa, ainda assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É foda, cara. É muito foda. Tipo, acho que a lição que as pessoas precisam tirar desse rolê todo, desse 7-1, a lição alemã que a gente precisa aprender é que, tipo, mano, é um jogo, tá ligado? É um jogo, cara. E de novo, como você bem falou, mano, sinta-se feliz, porque eu sei, porque hoje eu almocei nesse feriado, feriado exclusivamente paulista, né? Sim, sim. Mas eu almocei com os meus avós, e eu tava conversando com meu avô justamente sobre a derrota de 1950 do Brasil, o Maracanaço e tal. Certo. E ele fala com muito gosto, entendeu? Porra, acabou, foi assim, assado, é aquele dia, assado, blá blá blá blá blá blá. Porra, é isso que vai acontecer, entendeu? Depois, mais lá pra frente, vai vir uns moleque. Ô, como é que foi aquela derrota na Copa, tal, sei lá, cara, o quê? Exatamente. Ô, mano, foi assim, assado, cara. A gente não acreditava, os alemão só, tipo, parecia que atravessava os brasileiros e tal. Mano, tipo, velho. Tipo, fica infeliz que vocês viram um time alemão jogando pra caralho, pra caralho, tá ligado? Os caras debulhando o rolê da maneira mais matemática possível, cara, tá ligado? E é um time que, assim, fora de campo, o time alemão, ele se mostrou muito, muito bacana, assim. Pra tipo, caralho, os caras abraçaram, trocaram uma ideia com o time brasileiro, os caras falaram gente fina, e eles foram lá pra Salvador, pra um pico ali, tipo, na Bahia e tal, tipo, eles construíram um tal específico, eles, tipo, se integraram muito na cultura local e tudo mais. Total. É muito louco. Eles estavam curtindo a experiência de vir jogar no Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Então, não, eles deixaram uma mensagem depois de ontem do jogo, eles deixaram uma mensagem oficial assim, ó, o Brasil não merecia uma goleada dessa, vocês têm grandes jogadores, não, vocês são grandes, a gente sempre se inspirou em vocês e tudo, então continuem com a cabeça erguida e tal. Tipo, porra, mano, isso aí, velho. E assim, os caras acho que não botaram mais gols no Brasil em respeito mesmo. Sim, foi, ligado? Foi depois de um tempo, foi tipo, vamos... Tá, vamos maneirar. Segurar, vamos, é, vamos maneirar. Tipo, apenas jogar uma bola. Aqui, somos robôs, mas espera aí, tá ligado? Somos o Kraftwerk, uma beleza, tá ligado? Muito bem. Resumidamente, tipo... Esse é isso que queríamos falar, é, né? Não bombardeiem os jogadores, não taquem fogo na porra da bandeira, levem numa boa, é só um esporte, todo mundo se divertindo, continua assistindo os jogos, fim de semana tem mais, vai ser de boa. É. E não deixe essa porra detonar a sua semana, tá ligado? E, cara, e como a gente discutiu aqui antes de começar a gravar, se a Argentina ganhar a Copa, cara, no Maracanã... Cara, vai ser maravilhoso, vai ser a coisa, vai ser a maior das ironias. Cara, vai ser lindo, velho. Gastamos bilhões para fazer a Argentina ganhar. Pra trazer a Argentina. Cara, velho, vai ser lindo. Se não tinha rivalidade, agora os caras vão fazer questão de que tenha. Nossa, cara. E toda sorte os irmãos, né? Como chama? Com certeza. Que inclusive eles foram muito legais, cara. Foram muito legais depois com o bagulho do Neymar lá e tal, os caras com a faixa Forza Neymar, essas porra e tal, os caras com uma gente fina, tá ligado? E que vença o futebol, né, cara? Oh, nessa final de Copa do Mundo aí, domingo, sim, cara, que vença o futebol. No final do dia estamos torcendo pelo futebol, cara. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Bonito. Né? Bonito. Né? Tipo, como devia Oliver Tsubasa em Super Campeões, a bola é sua amiga. Boa, cara. Nossa. Vamos terminar, cara, encerrou o churumão. Encerrou, cara. Irmão. Bonito, bonito, muito velho. Bonito. A bola é sua amiga. É maravilhoso. Nossa, belezura, cara. Vamos dar um rápido intervalo e vamos para a próxima. Pausa simbólica. Voltamos com o navio pirata de número 24 para falar de pirataria nos céus, no universo. Bucaneiragem no espaço afora. Exatamente, louco. É, recentemente, na verdade, isso foi um jogo que foi anunciado no VGX do ano passado, que deixou todo mundo muito curioso. O nome Fraco dele, e estupefato. Frases especiais, exatamente. Perplexos. Perplexo. O nome dele é No Man's Sky. Então, a gente tava conversando, a gente sempre falou bastante sobre No Man's Sky, né? Sim. Nós três. E hoje a gente resolveu trazer essa conversa gravada. Para o navio. É, para o navio. Que é basicamente o que é No Man's Sky, né? Vamos primeiro começar justamente como falamos. É um projeto da Hello Games. Que é um estúdio bem pequeno, né? Super pequenininho. Ele começou com 4 caras. É, o primeiro jogo deles foi, incrivelmente, foi um jogo chamado Joe Danger. Joe Danger, né? Belíssimo. O Joe Danger é tipo o Trials, da Sony, né? É o precursor. Eu acho que, se não me engano, ele veio sair junto, assim, né? Ele acho que veio depois, até. Mas ele fez, foi meio que o Joe Danger da Sony. É, assim. O Trials da Sony. Né? O Trials da Sony. Justamente. Nossa, na verdade, eu lembro do Joe Danger. É? Pode crer. E era um jogo super simples e tudo mais, mas eles conseguiram, com isso, garantir uma grana pra entrar num puta projeto que sempre foi o sonho, né, dos donos da Hello Games, que é o No Man's Sky. O que é o No Man's Sky? Basicamente, a ideia é você ter um universo todo aberto e você nasce nesse planeta com uma nave e o jogo simplesmente fala, explora aí. Sai de rolê também. Sai de rolê. E você explora esse universo, você descobre novas raças alienígenas, de animais e blá blá blá. E voa pelo espaço. E voa pelo espaço. Troca de planetas. Entra em tretinhas espaciais e vai fazendo mineração de minérios específicos em planetas e tudo mais e tal. O que é tudo muito bacana. Só que ficou... Foi muito interessante porque no primeiro vídeo da coisa todo mundo ficou... Não deu pra entender muito bem o que era, né? Ainda mais falando, tipo, desse estúdio da galera que fez Joe Danger e tudo mais. E pelo que eles estavam falando, parecia um projeto gigantesco, enorme, assim, tipo, vindo de um estúdio tão pequeno, né? E, de fato, todo mundo... Eles apresentaram esse trailer, que é muito bacana, no começo, durante... No intervalo da VGA, que agora é VGX. VGX. Foi muito interessante. E logo... Só que aí, logo na sequência, em janeiro do começo deste ano, o estúdio lá da Hello Games sofreu um revés pesado, né? Porque teve vários alagamentos na região, não lembro exatamente onde que era, dos Estados Unidos, e o estúdio deles foi alagado. E eles perderam quase todo o trabalho que eles tinham começado, assim. Cara, com isso é muito triste quando acontece, cara. É bizarro. Eu lembro quando isso aconteceu com o estúdio do cara que fez Wallace e Gromit, que pegou fogo o estúdio dele. Sim. E foi embora todos os bonecos, todos os maquetes, todos os prêmios, todos os filmes, tudo pegou fogo. Tipo, tudo. Mano, quase chorei pelo cara, cara. Tipo, pois é, triste cara. Ver. Foda, não, foda. E ainda mais assim. Quando, ainda mais, é tipo, meu, já é terrível isso acontecer com um estúdio que foi grande e tal. Mas, mano, um estúdio pequeno, estúdio cara, pequeno. Mano, mó dó. Tem quatro brothers zoado, e tal, zoado. Sabe, assim, puta, é foda. A gente tinha uns amigos, né, de uma, da, do Rancore, né, Daniel? Sim, nossa. Que é uma banda isso aqui foi de São triste, Paulo. É. E eles também moravam todos numa casa e tal, que eles faziam som. Na casa também, era super importante pra eles. Assim. É, eles faziam uns shows, umas festas. É, tipo, era o estúdio tudo. Deles, inclusive, onde eles ensaiavam. É. Onde eles, inclusive, guardavam todo o equipamento deles, tá ligado? Uh-huh. E um belo perderam. Dia pegou fogo. Pegou fogo puta, também, eles perderam. E perderam equipamento pra caralho, perderam a casa. Foi mó bosta, mó triste, tá ligado? Muito e tipo, triste. Pô, uma banda independente, tá ligado? Exatamente. Tipo, é, e foi foda. A mesma coisa com esses caras, ainda mais que eles tinham apresentado um trailer maravilhoso, sim. Cheio de promessas. Lindíssimo, né? Lindíssimo, e aí justamente aconteceu isso com os caras. Mas tudo bem, eles voltaram, depois de uns meses, eles passaram uns 4 meses meio perdidos. É, teve uma entrevista muito interessante com o pessoal da Hello Games no Polygon, né? Que eles explicaram justamente esse período que eles passaram, por dificuldades e tal. E aí eles estavam se preparando justamente para E3 desse ano, onde eles mostraram 2 trailers novos de gameplay direto. E nesses, a gente até depois bota, linka no post do Convés, mostrou um pouco mais como realmente funciona o jogo. E era bem isso que ele tinha falado mesmo, você chega... Tá numa caverna, você olha umas coisas pra minerar, você pode ou não minerar, aí você olha, olha, tem aqui um dinossauro novo, tá que tem um bicho novo, umas plantas novas. Uma vegetação novas, doida, tá ligado? E você vai andando por esse lugar, e vai observando, e é tudo muito bonito, tudo muito colorido. E eles dos pontos essenciais que eles mais batem, né, no, o pessoal da Hello Games... É como é tudo criado aleatoriamente, né? O que eles chamam procedural, de... Né? Procedural, né? Que é tudo... E eles inventaram uma engine que produz espécies de plantas e espécies de animais diferentes. Tudo na base de números e variações, pequenas variações, assim, de cor ou de tamanho e tudo mais. E com isso eles fazem milhares e milhares de espécies diferentes de cada uma dessas de plantas e tudo mais. E isso que era o grande chamativo deles, que eles falam, meu, são vários lugares que a gente vai experimentar. Aliás, tem uma frase muito específica do criador do No Man's Sky, do diretor, que ele fala... Imagina, o que a gente queria fazer era criar um lugar onde que o jogador vai descobrir e que nem mesmo o cara que criou o jogo conhece. Vai saber, pode crer. Sabe, assim, porque é um lugar que é completamente novo. Tipo é literalmente explorar umas paradas, tá ligado? É essa a ideia mesmo de explorar. Só que isso, mais uma vez, ele realmente foi muito bonito e ele realmente conseguiu provar aquilo que sempre foi uma coisa que eu e o Daniel, a gente sempre sonhou, né, em um jogo, que era de você... Entra numa nave, num planeta, você sai dessa nave, continua indo, você de repente sai do planeta. E tem umas tretas no espaço. Aí tem umas tretas no espaço e você volta pro planeta numa coisa só, assim, loading, sem sabe assim? Num bagulho fluido apenas. E eles realmente conseguiram fazer isso de uma maneira muito fluida, muito maravilhosa. É bem surreal, cara. E com um gráfico maravilhoso e tudo mais. E aí todo mundo ficou muito empolgado e tudo. Mas aí a gente, depois da E3, né, a gente se reuniu e foi conversar, né, sobre o No Man's Sky. E o Mussa realmente levantou uma dúvida muito interessante sobre o jogo em si, né, Mussa? É, por uma questão de estrutura, né? Exato. Porque o jogo tem uma promessa muito bacana, uma proposta super interessante. Mas fica, tipo, aquela dúvida, assim, qual vai ser o fluxo do jogo? Qual vai ser a estrutura do jogo? Vai ser... Você vai ter uma missão, você vai ter fases dentro desse mundo aberto, você vai ter algum objetivo específico. Sim. Ou você vai criar os seus próprios objetivos. Sim. Então, qual é o jogo propriamente dito? Porque a gente viu meio que um passeio por um mundo virtual. A gente não viu assim... O jogo. Tipo, como é que você brinca com isso? Quais são as regras, quais são os recursos, quais são... O que constitui o jogo... Como sendo um jogo mesmo, né? E aí acho que foi nessa própria entrevista do Polygon que o cara cita Ele diz que muita gente perguntou pra ele, né? Teve a mesma dúvida. Incluindo até mesmo colegas desenvolvedores dele. Sim. Em grandes estúdios e tal. É. Que literalmente falaram pra ele, cara, eu não sei se você deve continuar com esse projeto. Uhum. Porque ele é uma coisa muito incomum, as pessoas acho que não vão entender, né? Uhum. É muito ambicioso e muito diferente, né? É. E o cara justamente tá pegando... A explicação que ele deu é bem interessante, porque na verdade o que ele tá se espelhando é meio que na estrutura... Que é uma não estrutura, na verdade, de Minecraft, né? É. Que é um grande bagulho que cada um tem a sua experiência própria, que não tem, assim, um objetivo pré-definido pelo próprio jogo, né? Sim. Tem-se uma ideia muito superficial de que você deve sobreviver. Sim. Porque tem monstros e tudo mais, ou se você vai em modos diferentes de criação, pra criar coisas e tal, mas é isso, né? É uma ideia muito superficial de que você apenas deve sobreviver. Sim. E nesse, parece que até essa ideia é um pouco... Tipo, não é nem é só sobreviver, assim. É uma questão ainda muito mais... De curtir mais... o espaço. Curtir assim. O rolê, tem um rolê. Curtir o rolê. É. Uma coisa que ele também falou, que eu achei interessante, foi que era realmente só um sonho de criança dele, que ele falou de que, tipo... Meu, eu só queria... Como deve ser explorar o espaço, sabe? Tipo, sim. Era só isso que ele queria, tipo, você descobrir coisas novas e tudo mais. E, tipo, era só isso, entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas ficam perguntando, mas tudo bem, e quais são as quests? Ele fala, não tem quest. É. Não é pra ter quest. Por que você precisa ter quest? Sim. E é interessante porque ficou essa coisa que realmente eu acho que... No fim das contas, a gente só vai descobrir se essa ideia, esse conceito todo do cara só funciona quando, na hora que a gente for jogar mesmo. Uhum. Né? Como sempre funciona com videogame, né? Sim. Não adianta nada você fazer um preview e mostrar no trailer, chega na hora H é uma bosta. Tem que ver a experiência da parada. Eu acho que a grande real é o seguinte, que, querendo ou não, a gente vem de uma geração de jogadores de videogame na qual os jogos que a gente sempre jogou sempre foram muito objetivos, tá ligado? Então, beleza, vou jogar Mario, então beleza, tem que chegar de ponto A a ponto B. É, vamos lembrar que o nome do cenário do Mario é quase um catálogo, né? É. Mundo 1 de 1. /1, exatamente. É um catálogo, assim, Né? Tipo, quase uma lista, sabe? Exato, e tipo, a gente vem numa geração na qual, tipo, nossos jogos sempre foram muito objetivos, tá ligado? Sim. E o que acontece, o que pegou no Minecraft, o que vai pegar nesse jogo, eu acho, pessoalmente, é que, tipo... Ele vai levar como se diz, o jogo, pra uma parada mais como, sei lá, quando você é criança e você tem, tipo, um monte de brinquedo e você simplesmente cria o seu jogo, aspas, total. Ali, tá ligado? Você cria suas próprias regras e brinca a partir disso. É. Eu lembro que quando era moleque, a minha prima tinha comprado o Phantom System e tudo mais, a gente vivia jogando lá e tudo mais, e daí eu lembro que ela tinha três cartuchos, um que era o Mario, outro que era um jogo de corrida X, assim... E tinha um que era de futebol. Daí a gente jogava o Mario, normal, porque Mario não tem muito como desvirtuar daquilo, tá ligado? Daí tinha o jogo de futebol e tinha o jogo de corrida, que era um pouco... Não era aberto, obviamente, mas era um pouco mais foda-se, tá ligado? E daí a gente ficava, tipo, meio que criando histórias a partir com aqueles personagens. Tanto no jogo de corrida quanto no jogo de futebol. Tipo, os personagens tinham seus nomes, aí aconteciam coisas ali e tudo mais, tá ligado? Tipo... Tinha o jogo rolando, mas tipo, a gente não se baseava nas regras impostas pelo jogo em si, tá ligado? O que o cara tá dando aí, eu acho, nessa questão que o cara deu no Minecraft é justamente essa ausência de regras pra você poder jogar o jogo do jeito que você quer, tá ligado? Tipo, sim, ele tá te dando, abre aspas, brinquedo pra você pegar e brincar, tá ligado? Tipo... É meio que uma terceira onda de estrutura de jogo, né? Porque... É. Você tinha tradicionalmente esses jogos clássicos, antigos, que era dividido em fases muito bem definidas, essa coisa toda. E aí você passou a ter jogos de mundo aberto, que você era livre pra explorar, mas você tinha pequenas... Missões. Você tinha uma linha de progressão. E ainda era meio objetivo o bagulho. Dentro desse negócio, se fosse essa progressão linear ou não linear, né? Porque assim, muita gente se esquece, mas o primeiro Zelda já era um jogo de mundo aberto e Zelda sempre foi jogo de mundo aberto. Sim, fato. Sim, fato. É engraçado isso, né? Qual foi o primeiro jogo de mundo aberto? Zelda, porra! Zelda, é? Cara, porque surgiu, só fazendo um parênteses, que surgiram umas entrevistas, quando a Nintendo mostrou as primeiras cenas do Zelda novo de Wii U, veio o papo de que ele seria mundo aberto, não sei o que, não sei o que. Ela era, nossa, Zelda de mundo aberto, que impressionante, tá ligado? E aí o Miyamoto deu umas entrevistas falando, não, porque ele não gosta de usar o termo mundo aberto, blá blá blá blá blá. E a galera, não, ele tá voltando atrás. Galera, Zelda é mundo aberto faz 30 anos. Desde saca, sempre, desde o primeiro. E ele tá certo em não usar esse termo mundo aberto, porque é um termo errado. Tem essa impressão de que é um universo onde você entra e pronto. Não é isso, tá ligado? O jogo continua te guiando. É que você não vê as paredes pela qual você tá passando. E agora você tem esses jogos como Minecraft, como... como o próprio No Man's Sky. E até uma coisa próxima dos MMOs, assim. Sim. Que você tem uma coisa pronta e você tem, ok, uma progressão pra seguir, mas meio que você meio que escolhe como você quer fazer. Uhum. Então, no sentido de abrindo cada vez mais experiência pro jogador criar sua própria experiência. Sim, exato. É mais um lance de, tipo, ele te dá uma realidade pra você viver dentro, tá ligado? Então, hoje eu vou entrar num simulador de viajante espacial, tá ligado? Tipo, hoje eu vou entrar no simulador de minerador pixelado, saca? Sim. Tipo, essas porras assim. E você pega e vive isso, tá ligado? Sim. E eu acho que... Sabe uma coisa que eu gosto também muito dessa estrutura? É que ela acaba presumindo algumas coisas interessantes, tipo, pra uma nova geração de jogadores, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é muito interessante que no Minecraft ele nunca te ensina exatamente a cortar as coisas ou tal, tipo... Ele sabe que você vai apertar algum botão e você espera que alguma coisa aconteça. Uhum. E normalmente é o botão principal de alguma coisa. Então no controle vai ser o A, que é o botão mais básico que tem. No mouse, no computador, vai ser a porra do clique esquerdo. Entendeu? Sim. Eu acho que é interessante quando ele já presume que, tipo, você entende isso, que ele não precisa te ensinar a andar. Sim, não precisa ter um tutorial ali. Entendeu? Ele já te presume um pouco que ele, tipo, te deixa um pouco solto mais nesse sentido, tipo... Sim. Sabe, que nem Journey, por exemplo, sabe? Que não, você não precisa nunca ter jogado num videogame na sua vida pra jogar Journey e entender curtir, sabe? Assim, eu acho que se a gente sempre tenta, e a gente sempre vem com esse papo de, tipo, de a gente precisa expandir os horizontes dos games e, tipo, cada vez mais pessoas precisam jogar. Uhum. Cara, esse é o caminho certo de, tipo, não ter que... Meu, imagina pra uma pessoa que nunca jogou videogame na vida, o que você acha que é mais difícil? Um tutorial que ela vai ter que aprender a olhar e sei lá o quê? Ou algo que ela simplesmente pega e, tipo, sai jogando? E vai fazendo, tá ligado? Naturalmente. Sim. Sabe? E eu acho que esses jogos estão conseguindo trazer mais disso, e isso eu acho que é importante. Com certeza. Completamente, cara. E também no sentido de simplificar a experiência, né? Tipo, você... oferecer jogos interessantes e que sejam fáceis de jogar, né? Que você precise só de um clique ou só de um ou dois botões. Meio que voltando àquela fórmula pulo, tiro, bomba dos jogos de arcade, assim, sim, né? Sim. Que você só precisava daquilo pra curtir o bagulho. Agora você tem jogos como Minecraft que você faz tem um clique, tipo... Sei lá, tá ligado? É isso, né? Resta saber como isso vai funcionar no No Man's Sky, porque a gente não sabe como são os controles nem nada. Mesmo porque o conceito mesmo do No Man's Sky é muito, muito... tudo bem que Minecraft, se você for parar pra pensar, ele é ridiculamente complexo, né? Um dos jogos mais complexos. No fundo, ele é complexo. Mas, pensar em tudo que você pode fazer e tudo mais, precisa ver como realmente isso vai se encaixar. Que é meio que o complexo de Pokémon, né? Uhum. O Pokémon, ele parece um jogo besta e simples, mas se você parar pra jogar Pokémon, cara, é um bagulho ridiculamente complexo e cheio de intrincâncias e coisas assim e tal, além fora o aspecto social, que é uma das coisas mais legais do jogo, no fim das contas. Com certeza. Mas o No Man's Sky é um... Cara, se assim... Eu tenho um pouco de medo, não vou mentir, mas, cara, se a experiência do No Man's Sky der certo, isso vai abrir um precedente tão filho da puta pra tanta coisa animal no futuro, cara. Assim, cara. Exato. Certamente, cara. Exatamente. Que vai ser animal, assim, vai ser certamente. Animal. Certamente. Vai ser muito foda. E o jogo vai ser, se eu não me engano, é exclusivo de PlayStation 4? Temporário. Ele é exclusivo temporário de PlayStation 4, se não me engano ele vai sair, vai ficar uns meses, eles não especificaram. Uhum. Mas ele disse que vai ser lançado depois para outros mesmo. Mas a experiência vai começar com o PlayStation 4, né? Uhum. E é por isso que a Sony está investindo tão pesado em dar destaque para esse jogo, assim, né? E, eu acho que vai ser interessante ver o que vai acontecer. Vai, bastante. Não tem previsão ainda, né? Mesmo porque... Tudo o jogo tão massivo assim, né? Eu permito que isso aconteça, sabe? Eu prefiro que demore. Demora, mas faça um bagulho muito louco do que pegue a pressa e faça um bagulho chulo, tá ligado? Mas eu acho que, assim, pelo que eu vejo, os caras da Hello Games, eles têm uma paixão muito grande e eles já demonstraram que a parte mais difícil, que é fazer a parte técnica da coisa, já tá feita, tá ligado? Isso eles já conseguiram demonstrar. Então agora é, tipo, pegar isso e afinando, jogando e curtindo aquela a experiência pra ver até exatamente onde eles querem chegar. Com certeza. Mas eles parecem que eles têm tanta paixão por esse projeto que... Que eu acho que vai. Eu espero grandes coisas disso aí, cara. Com certeza. Então, muito bem. A gente queria muito falar sobre No Man's Sky já faz um tempo. E nos vemos algum dia em No Man's Sky, né? Quem sabe? Voando umas naves, voando umas dinossauros. Vendo dinossauro. E catando umas plantas. Muito louca. Né? Então, muito bem. Vamos para o próximo bloco falar de coisas nipônicas. When it comes to being plugged one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Voltamos ao nome do pirata desta semana. E agora, aquele momento... Aquele. Oriental, momento... Aquele momento. O momento tango. Agora em HD. Estéreo. Em 3D, estéreo. Em Technicolor. Louco. Da hora. Muito louco. Ele vai surpreender a gente hoje, mocinha. Muito surpreenda-nos. Muito bem. Estou pronto, moça. Vocês sabem... Meu corpo está pronto. Que lá no Japão eles têm um Gundam montado em tamanho natural, né? Ele tem 18 metros de altura. Sim. Inclusive você mostrou fotos belíssimas. Visitei-o em minha passagem pelo Japão. Foi um troço fantástico. Deve ter sido maravilhoso, cara. É animal, cara. É muito animal. Eu quero fazer. Eles acharam que a gente fazer aquilo se mexer? Calma, vou chegar lá. Olo. Calma. Então, eles inventaram o real. A partir de agora, toda a tropa... O exército japonês se baseia em robôs gigantes. Está sendo inteiramente substituído. O que está rolando é que, assim, esse Gundam que está lá agora, em Odaiba, que é próximo de Tóquio, ele foi inaugurado em 2009, que foi o aniversário de 40 anos... de Gundam, do nascimento de Gundam, né? Que foi em 79. Estreou a série em 79. Caralho, 40 anos, mano. E aí. Foda, né, cara? E aí fizeram esse modelo aí. E aí, em 2019, vai comemorar 50 anos de Gundam, né? Sim. E pra comemorar os 50 anos de Gundam, eles vão fazer um Gundam de 18 metros que se mexe. Uou, caralho, velho. Eles anunciaram essa semana. Velho. Meu coração. Eles anunciaram o projeto de fazer um Gundam que se mexe. Eles querem... estão procurando pessoas no mundo inteiro que possam contribuir com o projeto, tá ligado? Entendi, pra fazer entendi, um robô entendi. Gigante. Eu vou contribuir com minhas lágrimas de emoção, velho. Tipo, isso que eu vou fazer, cara. Eu dou abraços pra equipe que Nossa, isso, cara. Né? Eu faço comida pra equipe. Eu trago café pra eles, cara. Foda-se, mano. Nossa, cara. E basicamente o que eles querem justamente pra 2019... É um Gundam que se mexe. É realizar o sonho de fazer um Gundam que se mexe. Cara. Mas, cara, finalmente. Vamos parar pra pensar. Faz 40 anos que Gundam saiu, certo? Certo. Até lá... A gente agora não... quase 50. Agora já, quase 50. Imagina. Daqui a 100 anos, cara. Vocês acham que não vai ter robô gigante? Não, daí obviamente o exército inteiro japonês vai estar substituído por robôs. Cara. É lógico, claro. Que vai ter robô gigante. Não, eu vai acho, ter robô gigante. Eu acho que esse passo... Isso é uma realidade. Sim, cara. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que eles estão, tipo... Eles estão se enfiando nesse rolê, assim, tipo... Não, é que é um robô, mas eu não desenho, né? De repente, na verdade, não. Na verdade, é um the projeto... World is ours, bitch. É um projeto do exército japonês, tá ligado? Exatamente. Tipo, eles estão criando... Vocês lembram que no momento do Ngusangi do passado, a gente já falou sobre aquela power suit japonesa, que era barata e que era feita pra levantar muito peso. Exato. Combina isso com o Gundam que vai se mexer em 2019. Não. Aí eu quero ver. Aí o bicho vai pegar. Aí, mano, o bicho vai pegar. Não, cara, tipo, os japoneses vão dominar o mundo, cara. Robôs gigantes, cara. Eles vão explodir a porra toda, cara. Bicho, mano. Mano. Robô gigante. Bagulho é doido, fi. Caralho. Nossa, moça, que foda, velho. Que fita, hein, velho. Nossa, cara, meu coração parou por um segundo. É, tipo... Ele vai falar que ele vai se mexer. Ele vai falar. Ele vai ele se mexer. Ele falou que vai se mexer. Então, se você é, tipo, se você é um cientista e escuta o navio pirata, sim, se você curte se... uma robótica. Se você é formado em macrorobótica. É. Mano, mande seu currículo pro seu Gundam, tá ligado? Cara, isso é lindo, porque a macrorobótica vai virar um negócio, vai, tá ligado? Vai, cara, tipo, finalmente, vai Daniel. Ser uma coisa, tá ligado? Tipo, vai ser um negócio, sabe? Tipo, mano. É. Caceta. Cara, 2019 não pode chegar a ser o suficiente, tá ligado? Cara, os japoneses são fodas, cara. Foda, cara. Nossa, velho, espero que eles peguem uns cientistas bem fodas, cara. Tipo, sim, cara. Caralho, estou sem palavras. Eu estou chocado. É isso, de 2009 aí vamos nós, cara. Cara, surpreendeu. Foda-se o Hexa, né? Foda-se o Hexa. Pau no cu. Pau no cu. Cara, até lá o Neymar vai fazer gol com o exoesqueleto. É. Vai ser o Mecha Neymar, velho. Mecha Neymar, velho. Foda-se, tipo, mano, que doido, cara. Aí é isso. Muito foda. Surpreendeu, mocinha. Nossa, moço, obrigado. Bonito, sério, cara, meu coração está chorando de alegria. Cara, foi curto, porém impactante. Nossa, cara, tipo, era tudo que eu precisava, cara. Sim, cara, sim. Muito bem. Pra acalentar a derrota contra a Alemanha. Nossa, um Gundam que se mexe de verdade. É isso, cara. Foi, eles anunciaram no mesmo tempo. Gente, Brasil, calma. Sussa. Temos robôs gigantes. Vamos ter robôs gigantes. Aposto que em algum lugar no área 51 do Japão eles estão criando o Super Saiyajin também, tá ligado? Tipo, mano. Injetando um cara com umas bagulhas, tá ligado? Com genética de macacos. Exato. Desenhos japoneses. Muito bem. Então, daqui deste momento glorioso, eu diria, né? Nossa, glorioso. É assim, olhando com muito desejo para o futuro, né? Uhum. Nós vamos para continuar a olhar com desejo para o futuro, mas um futuro breve. Sim, que é futuro logo, próximo. Logo depois sim, desse intervalo para... Daqui a alguns momentos. Um momento muito gostoso. Crocante. Voltamos para o Navio Pirata, de número 24, e nós vamos para as perguntas e comentários, que é super crocante e bem que poderia ser patrocinado por uma empresa de biscoitos. Podia. Ou de batatas fritas. Poc é nóis. Poc é nóis. Liga, é toys. É toys, hashtag é toys, Poc. Foda, galera, foda. Oreo, Poc... E batatas McCain. Exatamente. Quem gostaria de ler as perguntas de hoje? Eu posso ler as perguntas de hoje. Vamos ver. Que nós temos boas perguntas, cara. Fiquei levemente surpreso como teve bastante quórum, né? Apesar de ser um feriado aqui em São Paulo. Pois é. Bastante quórum. Vamos lá. Vamos. Diego Tamashiro pergunta: o que vocês acham da guerra entre 4chan e Tumblr? Pois é, você me contou, né, moço, que rolou. Cara, eu não lembro exatamente por que agora, mas... 4chan tava atacando o Tumblr, postando umas hashtags zoadas pra ferrar a busca do conteúdo do Tumblr, não sei o que. O lance é que, tipo, o 4chan é meio... Eles são um perfeito conceito de lose cannon, sabe? Tipo, sim. Eles atiram pra qualquer you lado. You lose cannon, McConaughey. Não, tipo, foda-se, tipo, eles atiram, tá ligado? Pode crer. É, tipo, não é bem uma guerra, é mais, tipo, o 4chan cutucando outro site, tá ligado? E o 4chan, eles implicam com o lance do Tumblr, eles serem o que eles chamam de SJW, que eles são Social Justice Warriors. Caralho! Que, tipo, eles lutam... É verdade, que, tipo, é verdade. Que tem o pessoal que é feminista e não sei o que e tal, e tipo... O 4chan às vezes pega mal com essas coisas, fala que os caras são muito exagerados, não sei o quê, e tipo, implicam com o pessoal do Tumblr, que tem muito disso lá. E eu não sei o que tem na tipo disso, tá ligado? Eu não acompanhei de perto. Nessa treta, mas eu queria invocar aqui uma macro de internet muito antiga, porém muito significativa, que é o seguinte. Brigar na internet é como Olimpíadas Especiais. Mesmo que você ganhe, você continua sendo retardado. Musso chegando, show his guns. Nossa, tipo solada no peito, velho. É exatamente isso, cara. Ok, acho que a gente pode pular para sua pergunta depois. Aprenda internet, aprenda. É isso aí. Muito bom. Juro Cecílio, que se apresentou de cosplay na WCS lá no Festival do Japão, e foi muito foda, cara. Que da hora. Eu pirei muito. Ele apresentou de Majora's Mask lá. Sério? Uma apresentação muito foda, que pra mim devia ter ganho. Não ganhou, infelizmente, mas pra mim foi a minha preferida. Que louco. Que pergunta: quem vence, Seu Madruga ou Papai Noel? Cara, que treta randômica, velho. Então, Seu Madruga, cara. Seu Madruga é um cara, uma figura muito mais da hora. É a fúria do proletariado, cara. Mano. É muito mais legal do que o Papai Noel, cara. Totalmente, cara. Um branquelo, pedófilo. Já dizia o Garotos Podres, né? Papai Noel, filho da puta. Exato. Jeitos miseráveis. Cara, eu posso te falar que a gente ganhou uma medalha de ouro na nossa escola. Competição de banda, né? Uma competição de banda. Ganhou o Papai Noel, filho da puta? Não era essa, mas era do Garotos Podres, que era do... Era mancha. O mundo gira e por isso eu fico puto. Por isso que eu fico tonto. Por isso que eu fico tonto. Exato. Que eu suspeito que é uma música sobre bebedeira, tá ligado? Exato. Mas tudo Quantos bem. Anos vocês tinham nessa? A gente tinha 14. Bons tempos. Fenômeno. O Paulo de Araújo pergunta: aproveitando o despertar de Schumacher e a surra de salsicha de ontem. É verdade. Surra de salsicha. Qual a primeira... Nossa, aliás, moça, a gente sabe perfeitamente qual é o GIF que define... Sim! A gente sabe qual é o GIF que define o jogo do Brasil. Não sabemos. E é isso que vai ser... A gente vai botar esse link desse GIF maravilhoso no meio. Eu vou jogar no meio do post, assim, ó. Foda-se. Simplesmente, torta, né? Cara? Sim, cara. Tá aqui. Mas, enfim, a pergunta é... qual a pergunta... Easter que você... egg do navio pirata. Né? Qual a primeira pergunta que vocês fariam ao sair de um coma? Oi? Em que ano estou? Em que ano estou? Tipo, que oração? Né? Porra, cara. Eu ia perguntar se o Brasil ganhou a Copa, meu. Ganhou a Copa? Falcão normalzão, hein? Falcão normalzão! Isso é muito normal. A gente tem que fazer intersecções. Aliás, olha isso que engraçado, moça. Eu mandei no Twitter lá que tava o que o Final Fantasy XIV tava em downtime, né? Uhum. Eles estavam fazendo manutenção no servidor e papapá. E eu falei, porra, tá em downtime essa porra do Final Fantasy XIV. Só que eu botei FF14. Uhum. Não é que veio acho que o Felipe Nuke, um cara que ouve o nosso podcast, inclusive, que ele veio assim... Falcão normalzão e tal. É tipo, mano. Virou uma lenda. Falcão normalzão virou uma lenda urbana. E assim, eu fiquei pensando, mas eu tô falando de Final Fantasy XIV. Que tipo de pessoa normalzona joga Final Fantasy XIV? Que ele tava achando que eu tava falando de FIFA? Eu falei, caralho, mano. Fudeu mesmo a minha reputação de Falcão normalzão total, cara. Falcão, você é o cara mais normal que a gente conhece, cara. Próxima pergunta. Elton Pedroso Correia. 7 gols, igual remake de FF7 confirmado? Olha, se fosse 7 gols do Japão, cara. Sim, cara. Se fosse 7 gols do Japão, daí talvez. Confirmado, cara. Confirmado. Augusto Ferrari. Qual o filme preferido de vocês? Ferrari. E qual personagem vocês gostariam de conhecer? Falcone, aliás, emendando, né? Falcone, doutor da sua normalidade. Qual o seu carro preferido? Só porque o nome dele é Augusto Ferrari. Ferrari. Não, só porque o seu nome é Augusto Ferrari. Eu acho que o carro favorito do Falcão é um carro normal, tipo um Palio, tá ligado? Um Palio. Tempra, né? Cara, posso falar? Quando eu era moleque, eu gostava muito da Ferrari Testarossa. Que era tipo a Ferrari que tinha os listradinhos. Pode crer, em volta. Todo mundo sabe que foi moleque dos anos 90, sabe, cara, que Ferrari é essa. Eu pirava muito na Lamborghini, que a porta Diablo. Abria pra cima. Sim, essa aí é a minha segunda opção. Tipo, é porque é muito futuro, velho. Porta veio pra cima. Uau, filho do futuro. Caralho, pra caralho. É total do futuro essa porra. Que tinha aqueles carrinhos de fricção, tá ligado? Sim. Que tinha uma Lamborghini Diablo verde limão, tá ligado? Era muito foda, muito foda. E a primeira pergunta... Filmes favoritos? Filmes favoritos. Puta, cara, eu gosto de muitos filmes, viu, cara? Acho que um filme que eu curti recentemente, que eu já falei, foi Spring Breakers. É verdade, você falou. Cara, acho que um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é The Warriors. The Warriors. Dublado. Foda. Dublado. Dublado em português. Eu gosto muito do Monty Python, Cálice Sagrado. Esse é um bom filme mesmo. Eu curto pra caralho. Muito, cara. Agora, personagem que eu gostaria de conhecer. Acho que nenhum. Todos os personagens que eu gosto são escrotos demais. Eu... acho que sim, né, cara? É. Melhor não conhecer pra não quebrar o encanto. Eu, eu queria conhecer o Luke Skywalker pra dar um tapa na cabeça dele. Mas, tipo, mano, você é muito cabaço, né? Muito cabaço. Vira homem, caralho. É, caralho. É, vamos lá. Renan Leite. O que os amigos acham da busfedização da internet? Acho uma merda. Nossa, é um foda, velho. É um cu fedido. Tipo, listas de tudo, tá ligado? Não acho que é muito conteúdo... Não acham que muito conteúdo de boa qualidade é perdido por aí, ficando só nas listas? Com certeza. Sim, com certeza. Sim, pra caralho. Cara, e eu digo isso como um praticante de listas, que de vez em quando eu faço umas listas. Sim, tal, sim, sim. Como é porque, tipo... apreciadores de boas listas, tá ligado? Tipo, não, tem boas listas. Por exemplo, Cracked... A Cracked é um exemplo perfeito de listas ótimas, tá ligado? Feitas por pessoas que manjam muito agora, Total. BuzzFeed, tipo, 43 agora... motivos pela qual... É, 42 se... coisas que só quem mora em São Paulo vai entender. Ah, no seu cu, tem uma coisa que tá me irritando profundamente ultimamente, assim, na internet, são os títulos... Upward, assim, né? É, de tipo... Você não vai acreditar. É, tipo, você não vai acreditar no que ele falou. Tal coisa aconteceu e você o que aconteceu depois é... Menino sobe no palco e diz algo que deixa todo mundo perplexo. Pau no seu cu. Eu não quero saber o que esse nunca, menino falou. Nunca. Pode ser, tipo, mano... Tá aqui a prova científica de que ETs existem, eles moram aqui do lado e eles estão aqui na Terra. E, tipo, você não vai acreditar como ETs existem de verdade. Eu não vou clicar. Não vou clicar nessa bosta. Eu não vou clicar, não, cara. Onire de Moraes, alguma vez na vida de vocês, vocês já usaram vestidos? Se sim, como foi essa história? Cara, eu já usei kilt, conta. Talvez. Talvez. Eu já usei um vestido, assim, eu já botei tipo um vestido tipo de zoeira, assim, tipo, sei lá. Eu acho que não, cara. Eu nunca botei, não tenho uma história de vestido, não, cara. Não. Mas é, kilt é muito. Kilt é confortável pra caralho. Deve ser vestido eu não gostei, porque, tipo, ele. Tipo, mano, pega o seu corpo inteiro e continua, assim, é meio estranho, sabe? Assim, mas, tipo, saia é sussa, cara. Isso é um negócio que devia ser mais usado mesmo. O Elzio Perazini Neto. Qual seria o nome da embarcação marítima de cada um dos integrantes? Do Falcão, todos sabemos que seria a Princesa dos Mares. E se rolar Monty Python no cinema... Não é Princesa dos Mares, é Princesinha, Princesinha dos Mares. Ou Normalzão dos Mares. Ou Normalzão. Normalzão dos Mares. É, e se rolar Monty Python nos cinemas, quem vai? Eu vou, com eu certeza. Eu vou três vezes, cara. Três vezes. Sete vezes mais um. É, sete e um. Uhum. Agora o nome da minha embarcação, qual seria a embarcação marítima de cada um dos integrantes? É, de vocês aí, ó. O meu vai ser o filho da puta voador. Eu sei qual seria, o seu seria Praise the Sun. Presença, isso. Presença, The Boat. E o seu seria... O filho da puta voador. O filho da puta seria, voador. Seria grotescamente incandescente. Open defecation. Open defecation. Bruno Isidro, se vocês pudessem criar uma biografia em forma de jogo da vida de vocês, qual seria o gênero que representaria melhor a estado de vocês nessa terra até agora? Cara, eu acho que o do Daniel seria um de terror, bem louco. Não, o seu seria um point and click. Cara. É, seria um point and click. Isso um point and click de terror. Sim, cara, isso definitivamente, cara. É isso que você isso Daniel, definitivamente. Cara. Isso é bem real, cara. Não sei, cara. O meu seria um jogo de, tipo, acho que de puzzle Forza. Complexo. Eu faço fuder. Sua mãe é definida por Forza. É FIFA. É FIFA. FIFA, sua cara. Caralho, hein? A maldição do Falcão normalzão. Não, o meu seria tipo um Ace Attorney, tá ligado? Você é Ace Attorney? É, tipo um Phoenix Wright, assim. Ia ser da hora, ia ser da hora. Professor ser um Layton. Puzzle, eu acho que o do Mussi seria um JRPG, cara. Também, é isso. Tipo, isométrico de cima, assim, com o personagem. Nossa, pode crer. Foi uma pergunta divertida. Foi uma boa pergunta. Carlos Pivoto, domingo, Pivotinho. Evo ou final da Copa? É, um pouco de cada, vai mudando de cada. Deixa falei, o laptop aberto no Evo e deixa a Copa rolando na TV, tá ligado? Considerando que a final da Copa vai rolar junto com a parte de Smash do Evo, não vai precisar ficar com tanta atenção, assim. Apesar que Smash vai ser legal. É. Mas acho que dá pra curtir as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. É, porque depois que fica tenso, vai ser depois de madrugada, então. Sim, se fosse na mesma hora do Marvel e do Street, foda-se a Copa. É, Marvel. Claro. Mas como It's não... It's Marvel, baby. É Marvel. Vamos lá. Uhum. Arthur Eloy. De uma vez por todas. Vai rolar alguma coisa com os bucaneiros pra assistir o Evo 2014? Puta que pariu, verdade. Porra, né, olha, vocês estão comentando sobre isso desde a última edição. É verdade, eu não vou estar aqui em São Paulo. Então está up to you guys. Vocês decidam, o que vocês acham? Eu acho louco. Eu acho da hora. É? A gente pode fazer. Ó, a gente pode fazer o seguinte, agora no podcast a gente não tem nada marcado, mas eu vou ver se eu dou uma ligada no, nos bares. É, tá? Vamos organizar um bang aí, ser louco mesmo com esse cara. A gente abre um post no Sim? No Convés. Boa ideia. O Felipe Dottori: resolvi mergulhar de cabeça no mundinho do Warcraft. Jogos, livros, quadrinhos, etc. E com isso eu pergunto: quais joguinhos vocês acham que tem o melhor lore? Cara, eu não vou falar Dark Souls, porque, enfim, uma resposta muito, muito, muito clichê. Mas eu acho que o lore de Mass Effect é muito foda. Isso, eu ia falar isso também, boa, cara. Boa. É um universo bem expansivo, cara. Cara. Tipo, é bem bom, velho. É muito foda. É muito louco o universo. Tipo, são raças de... Eu pago um pau pro jeito que eles criam as raças de alienígenas. Tipo, sim. Tudo com seus detalhezinhos muito específicos. Principalmente jeito de falar de cada um. Assim, tipo, é muito louco mesmo. Eu tô curtindo muito, mas aí que aí já vem de RPG de mesa e tal. Eu tô curtindo muito Shadowrun. É, Shadowrun é do caralho. Foda, Shadowrun é insano, cara. O próprio Star Wars tem um lore muito da hora, né? Tem, cara, tem. Tem mesmo. Isso é verdade. Nossa, é verdade, Shadowrun mata pau. Pois bom, é que tem um aqui, é que só tem um jogo, mas, cara, eu queria muito saber o que mais tinha atrás disso, foi Fez. Fez tem uma história por trás de uns, sei lá, uns seres intergalácticos e blá blá, que eu achei muito foda, que eu queria ver mais. É verdade, Fez é bem louco, meu. Isso é bem real. Animal. Dico, não, é Ronaldo Campelo. Bucaneirada, o que vocês fazem / indicam para diminuir a saudade daquela pessoa especial? Nos momentos onde falar com ela ou coisas parecidas não são possíveis. Guarda uma fotinha na carteira, tá ligado? cara, é complicado, viu? É complicado. Se... Abraça um travesseiro e lembra de bons momentos, tá ligado? Assim, falando sobre a experiência que eu tive de quando a minha esposa morou no Japão por 9 meses, a gente meio que se trocava vídeos no YouTube, assim, tá ligado? Sim. Fazia uns, tipo, uns vídeos privados e ia trocando pra, tipo, falar como foi o dia, tá ligado? Sim, falar sim, qualquer sim. besteira, assim, pra realmente manter o contato, tá ligado? Pique Starship Troopers. Tipo, pique Starship Troopers. É verdade. Pique toda ficção científica e coisa, tipo, é verdade. Cara. Você manda vídeos. Tá manda vídeos pra pessoa. Futuro, cara. Mas se você não pode falar com ela... mais complicado, né? É mais complicado. É complicadíssimo, cara. Cara, eu diria pra, assim... Matar a saudade, obviamente, você manter por perto fotos e coisas, sim. tipo, é legal. Mas eu acho legal você meio que manter um diário de coisas que você quer falar pra pessoa. Eu ia falar isso. Isso é legal, cara. É, sabe, tipo, isso. escreve um diário de tudo aquilo que passou e do naquele dia e tal. E aí entrega pra pessoa sim. quando você isso você é bem legal, isso é uma boa ideia, mano. É, uma boa ideia. Isso é uma boa ideia, se você não a ver. Mas se você puder ver, tipo, tente... Sempre se mantém em comunicação, mas não sempre, assim, o tempo todo. Se não der, ou use a solução do futuro, mande vídeos. Exato, exatamente. É. O Dico Didi Raja. Os piratas leem alguma coisa atual de quadrinho americano? Além de tirar o atraso dos Novos 52, a Comem mais badass do que nunca, me diverti incrivelmente com as histórias do Homem-Aranha Negão do universo do Ultimate. Pode, eu preciso ler essa porra, cara. Eu tô a fim de ler esses Novos 52, sim, viu? Dizem que tá bem bom mesmo, cara. Eu tô a fim de ler esses Novos 52. Eu tô lendo Fábulas ainda, eu comprei os volumes 2 e 3 lá no Festival do Japão, que tava vendendo. Esse que é o do Wolf Among Us, é do Wolf Among Us, e chegou agora no fim o Wolf Among Us, não chegou? Falta o último episódio. Não, saiu agora. Saiu? É mesmo? E agora eu quero ler esse Fábulas e vou jogar. Eu vou emprestar o primeiro impresso pra vocês. Valeu, caralho. Eu quero ler. Mas joga o Wolf Among Us primeiro, porque tipo ele é um prequel. Ele é prequel do Fábulas. Ah, então vou jogar. E fora isso, eu tava lendo as reedições. Daniel já sabe o que vai fazer hoje à noite. Eu tava lendo as reedições de coisas que a editora Salvat tava lançando. Pensando nas histórias clássicas da Marvel e tal, não sei o quê. Sim. Tem coisas bem bacanas. Eu tô manafuso de desenho animado mesmo, não tenho lido muito quadrinho ultimamente, tá ligado? Então, eu tô dando pra bater uns jogos, assim, eu joguei Bastion. Ah, curtiu? Tô quase terminando. Tô quase terminando, né? E, nossa, eu tô curtindo demais. E eu tô, do caralho, velho. E eu tô gastando bastante tempo com Final Fantasy XIV também. Que é da hora. Preciso comprar essa porra. É muito legal, cara. Daniel, joia. Eu preciso comprar, vou comprar. Vamos lá. Wesley Martins. Wesley. Já possuem candidatos para seus votos na eleição desse ano? Então, eu de novo fui burro e esqueci de mudar o meu cartório pro Brasil. Tá no Canadá ainda. Puta merda, hein, Falcão? Eu sou muito burro, mano. Vão reeleger o Alckmin, a culpa é sua. Vai ser minha, cara. A culpa é toda é sua, verdade, Falcão. Cara. Você vai ser aquele um voto que podia ter mudado tudo, cara. Cara, mas se isso acontecer, cara, eu vou ficar muito puto. Eu vou chegar no cartório eleitoral pelado. Eu quero votar! Deixa eu votar, pô! Foi fazer movimento, Falcão volta assim, tá ligado? Volta assim, eu sou hashtag muito burro. Hashtag Falcão volta assim. Eu sou muito burro, hein? Mas... Cara, assim, não, eu só sei que eu não vou votar no Alckmin. É, mas ó, que se a justiça eleitoral estiver ouvindo, eu prometo que vou me regularizar ano que vem. Eventualmente, tá ligado? Eventualmente. Tá, não se preocupem. É, mas eu se eu votasse, eu já teria, assim, já candidato. Vocês? Eu parto da opinião do Mussa, tipo, eu não voto no Alckmin, eu cara, preciso analisar. Se, tipo, São Paulo tá toda, sem, toda fudida, sem água, sem porra nenhuma, uhum. Sem USP daqui a pouco, tá ligado? Sim. E tipo, meu, não, tá ligado? Nah. Não. Nah. É foda. É, vamos é lá. Foda. Bora. Marcos Soares, andorinha europeia ou africana? What? Africana. Depende de quantos cocos ela consegue carregar. Ah! Boa. Boa, bem, nossa, o Mucinha matou a pau. Igor Henrique, por que feriado em São Paulo? É, porque a gente quer, tá ligado? É, assim. Porque a gente não gosta de trabalhar. É, porque trabalhar é pra trouxa. Cara, em 9 de julho de 1932, rolou um negócio chamado Revolução de 32. É Revolução Constitucionalista, Constitucionalista, né? Constitucionalista contra Que é basicamente Getulhão, né, o Getulhão mano? Tinha dado o golpe militar, tomado o poder. Falou, deixa eu resolver essa porra aqui. É, e aí os paulistas e mais um pessoal ficou meio puto. É. Queria meio que retomar a autonomia que eles tinham de governo, não sei o quê. Sim. Porque antes disso tinha aquele negócio da República do Café com Leite, que eles alternavam presidentes de São Paulo e de Minas Gerais. E São Paulo perdeu o poder com a tomada do governo do Getúlio. Uhum. É, e o Getúlio meio que suspendeu a Constituição de 1891, se não me falha a memória. E aí os paulistas ficaram putos e quiseram derrubar o Getúlio. O Getúlio. Aí eles fizeram aprovar uma nova Constituição. Exatamente. E aí fizeram essa revolta, que foi, acho que, a última grande batalha, a guerra civil armada que teve no Brasil, né? É, exatamente. E isso é relembrado até hoje em São Paulo, desse rolê aí. É, especificamente morreram 4... Os patriotas, né? Patriotas, que é o tal do MMDC, né? MMDC. Que eles estão registrados no bagulho de heróis da nação. É, exatamente. Na verdade, tudo isso é mentira. A gente só tá tendo feriado porque tem uma avenida com esse nome, tá ligado? Exatamente, cara. Tem aqui 9 de julho, que tem trânsito pra caralho. E a gente achou mal legal, a gente falou, mano, vamos ficar um dia sem usar essa avenida, tá? Isso. Tá 10. É, a Copa tá aí, tá ligado? Bota um feriado. Feriado aí, nós. João Luiz Marques. Contem histórias curtas de trabalho. Situações malucas, colegas sem noção, cara, tretas na área de máquina de café, também conhecida como Copa, etc. E um grande abraço. Grande abraço, grande você abraço pra você também. Um gigantesco cara, abraço pro Caneiro. Eu gosto muito de contar pra quem não acredita do Marcola, cara. O Marcola... Cara, o Marcola é uma lenda urbana, cara. É uma lenda urbana. É uma lenda urbana, pra quem não conhece, cara. O Marcola é o Marcos Oliveira, que escrevia com trabalhou a gente... Trabalhou conosco no Kotaku. No Kotaku, né? E tá desaparecido. Tá desaparecido. Aí, eu não falo com ele há muitos meses. Marcola, se você me ouviu, se alguém estiver ouvindo conhece o Marcola... Por favor, dê um sinal de contato, vida. A gente não conta pra ninguém, tá ligado? Exatamente. Só pra gente saber que você tá vivo ainda. Parafraseando o querido Mucinha, que só apareça na minha janela. Eu estou vivo. E vai embora. Semantics. E vai embora, exato. Parafraseando o Musso, o Marcola é o Batman da Bad, tá ligado? Batman da Bad. Ele tá ali, daí de repente você vira, ele some, ele tá no hospital, tá ligado? Exatamente. Ou algo assim. Assim. Mas enfim, mas cara, pra quem não acredita, ele é um... Cara, eu não acreditava em sorte e azar, mas quando eu conheci o Marcola, eu comecei a acreditar pelo menos em azar, cara. Que existem energias... Negativas, cara. Negativas dando rolê por aí, velho. Eu nunca vi alguém se ferrar tanto semanalmente quanto o Marcola por razões completamente aleatórias. Desde tipo, meu, a polícia invadiu a minha casa porque eles estavam procurando um ladrão qualquer. Até mercúrio no machucado até, do quebrar tipo, uma lâmpada. Eu quebrou uma lâmpada e entrou mercúrio dentro da minha mão e da minha ferida. Assim, tipo, cara, se cair um cometa no planeta Terra, vai cair especificamente na cabeça dele e não vai matar mais ninguém, tá ligado? Tipo. Sim, cara. Marcola, né? Marcola são boas histórias. Assim. Eu queria contar uma história rápida que eu lembrei agora do outro lugar que eu trabalhava antes de começar a trabalhar com joguinhos, inclusive. Eu tava no escritório, digitando alguma coisa no computador, tal, blá blá blá. Fui no banheiro. E aí tinha uma moça que limpava o escritório. Normal, tá ligado? Normal. Eu fui no banheiro, voltei, sentei na minha mesa, mexi o mouse, nada do computador ligado. Uhum. E tipo, caralho, o que tá acontecendo? Tipo, teclas nada, mouse nada, monitor nada. Aí eu fui olhar, o computador tá desligado. Mas eu não desliguei o computador. Uhum. Aí tipo, eu olhei pro lado e tava a mina passando aspirador no escritório. Uhum. O que ela fez? Ela tirou meu PC da tomada pra ligar o aspirador. Aspirador, tipo, foda-se. Aí tipo, eu virei pra ela. Ela tinha uma Bárbara. A Bárbara, você tirou meu computador da tomada? Ela, não. E tipo, eu apontei pra tomada, assim. Tipo, fiz um gesto, assim. Veja. Alguém tirou isso da tomada. Veja essa tomada. É, Exhibit A. A vida moça é isso, turn, tá ligado? Aí, tá explicando. Aí ela tinha um jeito muito peculiar de rir. Ela, tipo, meio que nem o Homer, assim. Tá ligado? Ah, sim. Ela fez, Ela, nossa, é verdade, desculpa. Nossa, é verdade, é foda, cara. Meu Deus. Muito bom. E eu religuei o meu computador e ela foi ligar o aspirador em uma outra tomada e eu perdi o meu trabalho que eu tava fazendo. Tá que ligado? Bom, hein? Que bosta, mano. Que maravilha. Beijo, Bárbara, onde quer que você esteja. Beijo no seu coração. Vamos lá. Marcos Vinícius Lima Martins. Opa. Partes de joguinhos para celular são válidos? Gostei muito do Rayman, só que não curti muito o de Cinemora. Mano, eu acho que se feito com carinho é extremamente válido. É, depende, né, cara? É. Acho que depende muito. O Rayman, por exemplo, é um exemplo legal. Ótimo, né? É que o Rayman é do caralho, tá ligado? Não, é porque soube, foi bem adaptado. Sim, tá pra caralho, pra caralho. O lance é... qual que é o grande lance dos celulares que acho que a maioria das pessoas não consegue entender? O lance é uma tela de toque. Uhum. Se é uma tela de toque, tem que ter uma dinâmica, uma mecânica específica para a tela de toque. Sim, joystick virtual é coisa de Satã. Exatamente. Sim, cara. Sim. É tipo Hitler. Exato. Joystick virtual, cara. Exatamente. É. Enfim. Uhum. Alex Carneiro, todos... Principalmente o Danibas que desenha. Olha só. Quando ficam sem criatividade, o que fazem para vir a inspiração? E Danibas, alguma dica para quem está começando a desenhar? Quando eu tô sem inspiração, cara. Olha, drogas. Drogas. Olha. Além de drogas. Além de quantidades massivas de drogas, tá ligado? Cara, tipo, assim, falando seriamente, tipo, quando eu tô sem inspiração, eu acho que eu vou caçar coisa pra ver na internet, tipo blog de outros artistas, Tumblr de outros artistas, ou vou ler algum quadrinho que eu gosto, tá ligado? Tipo, assistir algum desenho que eu gosto, tipo, você enfiar a coisa no seu cérebro é o melhor jeito de você pegar e fazer ele se movimentar. E uma coisa que eu tenho que aconteceu comigo recentemente, inclusive, tipo, às vezes é você pegar e trocar de ferramenta. Tipo, achei uma caneta misteriosa em cima da minha mesa, tipo, basic total a canetinha, um Uniball X, assim. Cara, mas, velho, me jogou, tirou do computador e me botou de volta no papel, assim, tá ligado? Tô desenhando todo dia uns bagulho no papel, assim, saca? Tipo, só de você ter uma ferramenta nova na mão, isso já te influencia a testar coisas novas. Ou até mesmo pegar as coisas velhas e tentar adaptar essas coisas novas pra ver como é que fica, tá ligado? É, cara, de repente até, tipo, tentar ir desenhando em outro cômodo da casa, exato, sabe? Exato, exato. Isso ajuda pra caralho. Faz diferença, não parece, mas faz uma total. Mas, tipo, procurar referências novas ou rever referências velhas é sempre uma boa. Mídias novas e por aí vai. E, mano, dica pra quem tá começando a desenhar, bicho, é desenhar, cara. Desenha, tá ligado? Pega e desenha, senta a bunda na cadeira e desenha. Desenha, compra um caderninho firmeza, uma lapiseira e uma caneta e desenha, bicho. É. Tipo, e procura coisas que você acha legal e copia, tá ligado? Tipo, um desenho animado que você curte pra caralho, ou um quadrinho que você curte pra caralho, e você acha legal o traço do artista, pega e copia mesmo, na cara dura mesmo, cara. Velho. Foda-se, todo mundo copia todo mundo, velho. A minha esposa desenha. Ela conta quando ela era pequena, quando ela começou a desenhar, ela copiava muito o Sailor Moon. Ela assistia o anime Sailor Moon no VHS, ela pausava a fita, botava o sulfite na TV, sim, e copiava o bagulho em cima, tá ligado? Não, fazia isso, eu botava o sulfite em cima da revistinha Herói lá e tava copiando os Cavaleiros do Zodíaco ali, tá ligado? Foi como a gente começou a escrever, né, cara? Tipo, eu olhei assim... Nossa, esse cara escreve muito legal. Eu vou escrever exatamente igual tipo, a ele. Isso vale pra qualquer tipo de meio criativo, tá ligado? É. Se você tem alguém em quem você se inspira, ou alguém tipo, que tem um traço ou uma pegada que você acha do caralho, pega e copia, velho. Porque aquele cara provavelmente copiou alguém também, tá ligado? Sim. E eventualmente, à medida que você for copiando, você vai pegando algumas coisinhas ali, adaptando, e você vai criar seu próprio estilo em cima daquilo que você se inspirou, tá ligado? Sim, exatamente. Estilo próprio é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Com o tempo. Você nunca vai pegar isso logo de cara, velho. Nunca. Tipo, isso em desenho, em texto, qualquer coisa. Música, whatever, tá ligado? Tipo, e não se frustre, tá ligado? Se você se frustrar porque o seu estilo não tá próprio ainda, velho, desencana que vai demorar uma cota ainda pra você arranjar. Tipo, assim... Frustre-se e use isso como combustível seu favor, pra melhorar, tá ligado? E a grande é que você, tipo, acima de tudo, você tem que ter paciência, bicho. Você tem que ter paciência porque vai ter dia que você vai querer enfiar uma lapiseira na sua testa, tá ligado? E juro pra você, eu tenho certeza que você vai passar por esses dias. Mas, mano, pega, levanta da cadeira, respira fundo, dá um rolezinho, volta e desenha mais um pouco, cara. Porque, sim, mano, sim. Você vai errar pra caralho. Você vai errar pra cacete, velho. É foda. E uma coisa importantíssima que eu aprendi ao longo dos anos também é que, tipo, você tá desenhando um bagulho e você acha que você pode desenhar aquele bagulho melhor, apaga e desenha melhor. Que daí você vai ver que vai ficar melhor. E se ficou uma bosta e você ainda acha que pode desenhar aquilo melhor, apaga de novo. Até ficar bom pra caralho. Ou até ficar o jeito que você gostar, tá ligado? Pode crer. E é isso, mano. Paciência e desenho, velho. Palavra de sabedoria, hein? É, palavra de sabedoria. Ver, né? Caralho, alta sabedoria. Você vê. Otávio Módulo. Módulo? Módulo. Caralho. Se ainda der tempo, puder responder, Mucioli, quais os animes que você está traduzindo no Crunchyroll? Ora, contratualmente eu não posso dizer quais você está traduzindo no Crunchyroll. Mas, bom, você pode falar de censura, cara. A gente bota um pip. É o pip. Eu tô traduzindo o primeiro, que isso aqui. E é o eu também tô traduzindo aquele lá, o pip. E por aí vai. Anderson Neto. Os animes, mas ainda assim, assina o Crunchyroll que tem muita coisa legal lá. Pra caralho. Anderson Neto. Os animes da temporada de outono, algo que preste, Mussa? Cara, vamos lá. Tá saindo coisas que eu curto, que é o anime novo de Persona 4, que vai sair. O Sword Art Online 2. O Sengoku... É legal o Sword Art Online? É legal. Comecei a assistir esses dias, ele é bem interessante. Tem no Netflix, eu dou uma assistida. Tem também o tal do Knights of Sidonia, do Netflix também, que tá passando agora. Já tá passando? Já? Acho que já. Que e tem o anime novo de Sengoku Basara. Tem o Free, que é o anime de natação, que é fantástico. Que são os garotinhos bonitos de sunga. Sunguinha? É um clube de natação, é fantástico. Da hora. Tem bastante coisa legal, cara. Tem bastante coisa legal. E o Anderson Neto emenda. Acabei de ler o texto do Isidro sobre o novo Grid no Kotaku. A pergunta é: a série Grid é meio termo perfeito entre simulador e arcade? Cara, o pouco que eu joguei de Grid eu gostei e eu tive essa sensação mesmo. Porque assim, ele pega um pouco daquele dos classicão, né? Dos GT, do Forza e tal. E bota numa coisa muito mais fácil de você pegar e é. Sabe, tipo, são os carros mais divertidos, assim. É legal o Grid, assim. Louco. Legal. É isso aí, acabou. Crocante, hein? Louco. Louco. Vamos terminar com isso, então. Vambora. E terminar com isso, então. Proud, I'm proud of what I am. Poems I speak are plugged too tight. Please, oh, please, let plug to be himself, not what you read, alright. Right is wrong when... Navio Pirata número 24, voltamos com o último bloco de dicas. Finaleiras. Uhum. A primeira dica que nós temos é justamente relacionada com a música. A música que estamos ouvindo hoje, né? Estamos ouvindo, que é do De La Soul, vai ter um show do De La Soul, que é um trio muito foda lá dos Estados Unidos, de funk, rap, hip hop, é louco, tipo, dos clássicos do rap. É, clássicos do rap. E eles vão tocar agora, é no sábado, né? Vai ser dia 25, se não me engano, é sábado? Ah, não, é dia 25. Dia 25 é uma sexta-feira. Ah, uma sexta-feira. É 25 de julho. É lá na Clash. Na Audio Clube. Ah, pensei que era na Clash. Não, o Audio Clube fica ali perto do Shopping Bourbon. Entendi. Francisco Matarazzo. E, pô, é bem interessante, viu? Se você curte... E o louco desse show é que, tipo, além de ser, porra, De La Soul, que, meu... Só por, cara, isso já vale, já, né? Vale, que são, tipo, mano, os dinossauros do rap, os caras são fodas, belas músicas e, como vocês podem ouvir no episódio de hoje, tipo, pô, vai ser 12 anos da festa Chocolate, que, meu... Que é uma festa importante do hip hop aqui em São Paulo. É uma puta festa, só sonzeira foda. Sim. E de quebra vai ter os caras do Projeto Nave convidando uma série de nomes pesadíssimos da cena do rap. Sim, tipo, sim. Dom L, Ogia, Flora Matos e quem mais vai ter também? O Kamal também. E o Kamal também, tipo, e pra quem não conhece, o Projeto Nave é uma banda específica que toca músicas de rap, e inclusive eles gravaram uma mixtape há uns meses atrás com o Cezinha, que é um brother nosso. Ah, que foi quem fez a nossa última Mix Rebel, que, né? É só eles tocando clássicos do rap nacional. Uhum. Então eles vão estar tocando também junto com tipo, vão estar abrindo pro De La Soul. Enfim, vai ser tipo, mano, um show boludo pra... Porra, vai, cara. Vai ser muito foda. Honestamente, curtindo ou não curtindo, vocês deveriam ir, porque vale muito a pena. É. Vale realmente muito, muito, muito a pena. Muito a pena. Louco. E, bom, demos mais dicas. Hoje é uma dica gruda. Próxima dica fica por conta de... Tudo bem que não é uma dica muito nova, mas é que pra mim foi porque eu... me esbaldei nisso esse fim de semana. Você se lambuzou. Sim, me lambuzei. Peguei e joguei na minha cara e falei, vem. Foi no desenho animado Bravest Warriors, do Pendleton Ward, que é o criador do Adventure Time. Sim. Que é outro desenho dele, que não tá no Cartoon Network, tá inclusive num canal do YouTube chamado Cartoon Hangover. Sim. Que é um canal que tem um monte de desenhos animados independentes, de uma galera muito foda e muito doente, que vem de um outro canal chamado Channel Federator também, que é tipo de animadores que fazem desenhos curtos. Inclusive o próprio Bravest Warriors é... Só episódio de 5 minutos, assim. É, curtinho. No máximo 6 minutos, assim, tal. E, meu, por enquanto só tem 2 temporadas, mas, meu, você assiste tudo em 2 horas, 3 horas, que assim. Que da hora. E é um puta desenho louco. É legal ver o Pendleton Ward trabalhando... Fora do Adventure Time, exato, né, tipo, fora das amarras da Cartoon Network, tá ligado? E podendo fazer uns bagulho retardado, sabe? Sim. Tipo, é um puta desenho. Me apaixonei por essa bosta e eu quero mais temporadas, tá ligado? Sim, louco. É bem animal mesmo. É bem louco. Muito bem. E a última dica é uma dica que nem é dica pra quem é ouvinte de verdade do Navio Pirata, não é mesmo? Que é o maravilhoso, aquilo que a gente espera todos os anos com muito carinho e vigor. Yes! Vigor! Yes. Evo... É aquela época do ano. É o Evo. It's hype time. Sim. It's Marvel, baby. Marvel, baby. Evo 2014 está aí batendo as portas. Começa nesta maravilhosa sexta-feira. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Vai ser 3 dias de porradaria. Pura treta digital. Stop. E esse ano promete, porque tá todo mundo vendo, todo mundo assistindo. O Twitch nunca teve tão gigante. É, vai ser foda. Tem jogadores maravilhosos jogando que nunca tiveram esse tão ano bons. Vai ser a primeira vez que os 5 deuses do Japão vão pros Estados Unidos. Vamos pros Estados Unidos. Caralho. Isso é muito foda. No passado foram 4 e agora vão todos os 5. Vai ser brutal. Vai ser fucking brutal. Brutal. As finais do Evo vão ser no mesmo dia do final da Copa, né? É verdade. É meio tenso, mas... Não, mas foi o que a gente falou, cara. Manter o laptop aberto em um e a televisão ligada no outro. Exatamente. Se você... curte, não precisa nem falar. É. Mesmo que você não curta jogo de luta nem nada, cara, abra e assista o Evo. Sério. Porque é muito louco. É um bagulho muito louco. É divertido pra caralho. Sim, cara, velho. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Sim. Eu nunca andava a mínima foda pra jogos de luta, porque eu sempre era muito tosco, ainda sou, né? Mas eu andava a mínima foda. Aí o Mussa falou, galera, tem esse daqui chamado Evo. Assiste esse bang aí. Assiste isso daqui. Cara, eu... pirei o cabeção. É muito louco. O cabeção. Mesmo se você assistir sem entender nada, você fica tão mesmerizado. Sim, cara, com todas as luzes e golpes rápidos. Tipo, e o comentário dos comentaristas surtando e gritando. Sim, cara. É muito da hora. E você começa a surtar e gritar junto, cara. Sim, é do caralho. É muito caralho. Muito cara. Louco. Assista, é muito vai ser muito foda. E vamos assistir, né? Porra, certeza, vamos cara. Vamos assistir. Evo, muito louco. Acompanhe o Mussa aí no Twitter, que certamente vai fludar o Twitter loucamente. O Mussa vai quebrar o Twitter em 2, cara. @ Tengumaru, que é fácil. Aliás, se você seguir o Dogão, lá da revista do PlayStation, uh-huh. O Jefferson, lá da Play TV, cara, uma galera aí, o Saga... também, tipo, a galera vai twittar de lutinha non-stop 3 dias sem parar, cara. Vai ser muito louco. Vai ser louco. Nossa, vai ser uma bela de uma festa, cara. Vai. Vai ser animal. Muito bem. Pô, só dica também, boluda. Lembrei agora uma coisa, que tá rolando também o International, né? De Dota. Vai rolar, na verdade, no fim deste mês. Tá rolando as preliminares. As preliminares agora, exatamente. Do International 4, tá rolando essa semana. Exatamente. Quem curte Dota, também tá afinal, prato cheio também pra quem não curte, é uma coisa bem interessante. É divertido. Uma coisa de esportes, mais oficial, mais assim, solene, digamos assim. E lembrando que o prêmio está em mais de 10 milhões. Mais, né, de fucking 10 milhões de dólares. Maluco. Né, que é isso, cara? Né, cara? Que pouca vergonha. Mad money. Porra, caras. Mad money, caras. Eu diria que foi um dicas boludas, né? Dicas boludas. E só emendando aí com a dica do De La Soul, o som que estamos ouvindo hoje é o classicíssimo, classudíssimo Me, Myself and I, do próprio De La Soul. Que vale a pena, vamos até postar o clipe aí no nosso post de hoje, que é um clipe muito bom sobre como hip hop não é só visu. Exatamente. E sim conteúdo. Exatamente. E é isso. É, oh, é isso, maravilhoso, né? Cara. Belo podcast, hein, galera? Belíssimo, belíssimo. Muito bem. Overall crocante, cara. 10 de 10. 10 de 10. 10. Gameplay 10. Gameplay 10. Então vamos todos esquecer o 7x1. Vamos curtir muito. Ou vamos lembrar do 7x1 com diversão e alegria no coração. Porque, isso, meu, melhor é. Foi divertido, cara. Muito foi legal, foi legal. Foi legal. Foi, vale a pena ser lembrado, né? Sim, total, cara. Foi histórico, apesar dos pesares, foi, cara. Foi. Tem razão, tem razão. Vamos aí então curtir muito loucamente. Uhum. É, aqui tem muitas coisas da hora aí pela frente. Uhum. E eu vou parar de rimar. É, e vamos embora. Yes, falou. Falou, galera. Até mais. Até fato. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up to the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.